Pois é, eu acho que ele tem que ser oportunista, né? O Dunga tem dado as oportunidades, ele tem que ser oportunista. As oportunidades realmente, na nossa conversa com o presidente Alexandre Calil, era um sonho nosso do Diego vestir a camisa da seleção brasileira principal, porque ele já o fizera na Sub-20, na Holanda, através da camisa do Atlético, né? Isso aí foi um marco importante na vida dele. Mostra que o Atlético é um Atlético mudado, que tem uma visibilidade diferente. É óbvio que acontecendo uma negociação, dependendo do local que ele vá, vai perder essa visibilidade. Então hoje, assim, temos que agradecer bastante ao Atlético por ter dado essa oportunidade e ele ter sido oportunista e chamado a atenção do Dunga.